frio, arrepio de uma noite gelada. E acordei cheio de sede do outro lado da parede. O meu vizinho bebe vinho sozinho na cama de rede e grita com o filho e com a mulher, está-lhes quase a bater. E o que é que vai acontecer? Chega a polícia, que delícia, corre logo a notícia. As velhas saltam da cama, de pijama é a milícia. Da malícia reclamam, não consigo dormir com esta barulheira a gritar e a tossir. Sem dormir a noite inteira, o pai de copo na mão, o garrafão no meio do chão e a mulher sossegada. E o puto esconde a cara, o bofia não repara na pancada levada, marcada, ele não repara. Anda cá, anda cá, não te vais embora agora. Com o vinho adivinho onde levas porque choras. Anda cá, anda cá, onde pensas tu que vais? Se levares aos pares as marcas parecem sinais. Anda cá, anda cá, não te vais embora agora. Com o vinho adivinho onde levas porque choras. Anda cá, anda cá, onde pensas tu que vais? Se levares aos pares as marcas parecem sinais. Sempre à mesma hora, o meu vizinho de cima faz de conta que evapora. A mãe grita, anda cá, tenho mais que fazer que andar à tua procura, mas que neura à noite escura não me deixa ver. Eu tenho medo das loucuras em que te vais meter. Tu não tens cura do meu quarto, já estou farto desta discussão. Se o puto anda fugido, dou-lhe toda a razão. Dona Conceição, não vê que o rapaz foi matar o tédio? Você não deixa dormir ninguém neste prédio. É o barulho na cozinha, a ladainha da vizinha, a campainha igual a minha, isto não tem remédio. Quando o puto regressa, a discussão começa, é sempre a mesma conversa a repetir. Anda cá, anda cá, o teu pai está chateado à tua espera no sofá com o cinto arriado. Anda cá, anda cá, toda a noite, todo o dia, o pai aos peitos no sofá e a mãe nesta gritaria. Anda cá, anda cá, o teu pai está chateado à tua espera no sofá com o cinto arriado. Anda cá, anda cá, toda a noite, todo o dia, o pai aos peitos no sofá e a mãe nesta gritaria. Anda cá.